sentido as quebradas, formada a quadrilha, só maluco circulando nas periferias, Santa Mônica, meu barraco me espera, sou bem chegado. Em qualquer favela vai e vem da captura, o enquadro do filho da puta de viatura. Mas vou dar perdido, não tem back. Tô sem dinheiro e sem cheque, o passa-fome já me conhece, vem na fita. Sai fora, cuzão, Paulo Arcung que engorda parasita. O enquadro é de praxe, ele pede o da cerveja e o do conhaque, tá osso. Tô sem nenhum controle no bolso, ele me tira na ideia, querendo me dar soco. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Saio fora e eu prossigo na fita. 1º de maio, Baú, Santa Rita, Aribiri, Guaranus e Boa Vista. Aqui é minha área, aqui eu tô em casa. O campo é minado, mas eu estou na quebrada. O esquema é atitude, sem jogar conversa fora. Um abraço pros irmãos da casa de custódia, da detenção do IRS na glória. O sistema joga droga na favela, te tranca na porra de uma cela. O processo é lento, foda-se o judiciário incompetente do caralho. Mas aí, tô indo pras quebradas, lá o respeito prevalece, vê se livra minha cara. Passo pelo Ibis, Santo Inês, só teco, troco ideia com os malucos no bar do Né. Eu vou chegar ali no Cristóvão, na Lica, no Divino, no Beco da Facada, no Jaburuna, no Morro da Alvorada, na Taíde, no Churi, dá um rolé pela quebrada, Coqueiral, favela da Coab. A atitude e o respeito são parceiros da unidade. Atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Na nossa quebrada, atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Na nossa quebrada, atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Negritude ativa, considerando as quebradas na rima. São Torquato, Cobi de baixo, de cima, Vale Encantado, Rio Marinho, do Castelo Branco, o Blay, o Wilson, o Zói e o Ditinho. Aqui é a atitude e a rima prospera. Zumbi dos Palmares, de Vila Velha, a rima é a rima, a quebrada, a periferia. Isso aqui é tudo pra nós, revolução, o meu ato, PN, folgado, me cercando, bolado, mas eu chego na atitude e no respeito, os meus irmãos de fé em primeiro. O Dudu, a Valéria, a Dona Penha, o Mosquito, o Pezão, o sangue do terrão, da Barra, João Goulart, sintonizados na periferia. Conta da Fruta, Cavalieri, Argolas, Pombal, Cocal, aqui é a real. Os caras tão ligados na moral, na moral, na moral. Na nossa quebrada, atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Na nossa quebrada, atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Na nossa quebrada, atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Na nossa quebrada, atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Os malucos não vão ficar de fora. Jardim Botânico, Campo Grande, Caçaroca, Santa Fé, Nova Rosa da Penha, Itaenga, Flechal. O rap é a real, o calibre do Marcílio, o capela do Universal. O Gessé de Viana, o chegado de Cariacica. Boa sorte, Bandeirantes, de Porto de Santana. Maior satisfação é tá na rima, homenageando as periferias. Tipo Santo Antônio Alagoano, criatividade tá rimando. Maluco bota fé, o Forte, o Romão, Barro da Penha, o Nazaré. Quem é tá ligado? Vila Rubim, Parque Moscoso, o Quadro, o Morro do Macaco, Maruípe, o Morro da Garrafa, Cruzeiro, Cruzamento, Piedade, Jaburu, Curijica. O rap é a rima, São Pedro até o 5 tá na fita, na fita, na fita, na fita. Na nossa quebrada, atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Na nossa quebrada, atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Na nossa quebrada, atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Na nossa quebrada, atitude não dá falha, respeito é respeito, canalha é canalha. Maior satisfação é ser chegado nas quebradas, sem treta, sem guerra, sentido lá do norte, as quebras da serra. Ferrosa, Barcelona, sossego, Nova Carapina, polícia assassina, palco da chacina, Jardim, Carapina, Barro Branco, Jacaraípe, Eldorado tá na fita, não dá falha. André Carlone, Vila Nova dos Colares, Manuel, Plaza, Nova Almeida, Serra Dourada, do 1 ao 3, as quebradas são a bola da vez. Marajá, José de Anchieta, aqui sem atitude, se fode na treta. São Marcos, Planalto, Serrano, Itaquari, eu tô em casa. Novo Horizonte, Central, Carapina, Parreiral, Cidade Continental, Castelândia. Maluco se adianta, passa a bola, não desanda. Sai do rastro, da fita amarela. Olha o rabecão, a pedra fria. Sua mãe chorando na periferia. Tô ficando nessa, sentido, retorno à minha quebra. A atitude me segue na favela. A atitude me segue na favela. Bom malandro nunca falha, falha. Arma pra quebrada. Atitude não dá falha. Respeito é respeito, canalha é canalha. Arma pra quebrada. Atitude não dá falha. Respeito é respeito, canalha é canalha. Arma pra quebrada. Atitude não dá falha. Respeito é respeito, canalha é canalha. Arma pra quebrada. Atitude não dá falha. Respeito é respeito, canalha é canalha. Eu queria mandar um abraço pras quebradas que não constaram nessa rima, mas que com certeza estão com a família Negritude nesse mundão tão injusto e filho da puta, sobrevivendo. Um abraço pros malucos de Taraé, Mãe de Seco, Goiabeiras, Itacibá, Vale do Amanhecer, Suvato da Cobra, Morro do Meio, Morro do São Benedito, Bela Aurora, Divinópolis, Vila Batista, pro Dandara do bairro Operário, pros doidão de Taquari, vamos vivendo, pro bairro de Fátima, Ilha do Príncipe, São Diogo, bairro Industrial, Sotema, Santos Dumont, Jabu, Solão Borges, Nova Canaã, Porto Novo, bairro Retiro, Matadouro, Vila Oásis, Santa Teresa, Bela Vista, é isso aí, Estrelinha, Fradinhos, Santa Cecília, Taboazeiro, Joana Dark, Consolação, Barro Vermelho, Santa Lúcia, 13 de Maio, Piranema, Mucuri, Itanguá, Oriente, Cruzeiro do Sul, Ilha das Flores, Vila Isabel, Maracanã, Jardim de Alá, então, Tabajara, Resistência, Nova Palestina, Caratuíra, São Conrado, Pedra do Búzio e as favelas de Guarapari e Colatina, fortalecendo com a família NA. Valeu! Bom malandro nunca falha.